Eia! Bradou Ícaro erguendo o punho cerrado. A cavalgada cessou vagarosamente. Engolindo a luz do entardecer, revelava-se a garganta de uma caverna. A poeira pairava alta. Ao horizonte, um turbilhão de areia rodopiava. Nem carne, nem ossos, nem vegetação. A pintura colorida por tons estéreis não mudara uma pincelada sequer. Este é o lugar? Perguntou Sorarme, apontando para a entrada à penumbra. Sim. O Lorde voltou-se aos soldados. Cavaleiros, antes de adentrarmos nessa caverna, preciso que prometam. Seguirão minhas ordens, sejam quais forem elas. Sim, senhor. O uníssono de uma dezena e meia soou. Digo, já sabem quem habita a caverna. Devem enfrentá-la apesar do passado. Rogou. O coro concordava por todo. Devemos lutar com nossos corações e nossas espadas. Usar todas nossas forças para alcançar a vitória. Pelo povo de Delpar, por cada soldado morto no primeiro confronto. Sobrevivi para contá-los. Enfrentaremos criaturas nascidas do ventre profano de Ragnar. No dorso dos cavalos, alguns inquietaram-se, lembrando das famílias, dos amigos e temendo por suas vidas. Agora sigam-me, disse o Lorde. Pelo povo! Pelo povo! Os soldados disseram sem força suficiente para convencer. Por nossos irmãos assassinados! E por Delpar! Por Delpar! Ergueram as espadas e atiçaram os cavalos caverna dentro, alguns instantes depois do silêncio temeroso.